31, sete oito, salão 45, livrando à direita, táxi via Alfa e Juliette para o gate 10. Gente, livrando à direita, Alfa e Juliette para o gate 10, 031, 78. Controle Salvador, o F76701, informação Bravo, passa o 190 para o 150. 701, boa noite, contato radar, desce, mantém nível 050, chegada a Mari. Chegada a Mari, desce ao 050, boa noite. Via 0 autorizado, via Prisc 58. Decola pistão 10, primeira curva à direita, na saída Gole, transição Gonza. Controle Salvador 119, decimal 8, aciona 5411, total 9908. Positivo, autorizado conforme, Guarulhos 360 nível, via Prisc 58. Primeira curva vai ser à direita, na Gonza e Gole. Sendo zerado esse valor de controle de saída, 5411 no transponder com total 9908. Confirmando Gole Gonza a saída total 9908 para o próprio estacionamento. Positivo, confirmando Gole Gonza, chamaremos para o próprio estacionamento. Salvador, eu tenho 3078, eu confio, é o gate 10, né? Mantivo, 10. Obrigado. Reporting the port via 157. 157, descend to 2000 feet, QNH 1014. Report established on localized course. Ok, descending 2000 feet, QNH 1014, call established localized runway 10, report via 157. 701, reduza para 2109. Reduzindo a velocidade para 2109, 6701. Total 9908, para pushback acionamento. Total 9908 autorizado, chamamos para o táxi. Chamamos para o táxi 9908. Jet 6701, desça para 2000 pés, ajuste 1014, informe no localizador. 2000 pés, 1014, reporta ao localizador, 6701. Report Sky 157, service localizer, runway 10. Complete LSC approach, contact tower on 118.6, Portugal 157. 186, boa noite, report Sky 157. Salvador, boa noite, pode chegar ao 157 on Bacalhau, runway 10. Bacalhau 157, clear to land runway 10, wind 140 degrees, 08 knots, threshold 10, displaced at 90 meters, Portugal 157. Clear to land runway 10 and copy displaced threshold 90 meters, Portugal 157. Salvador, boa noite. 06, com informação, Bravo. 06, boa noite. Chegada a Mari, desse mantém o 050, vigilância. 050. 06 na chegada a Mari. 3 a bordo, alternativa Galeão. 9908, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da 10, chame pronto, ajuste 10, 14. Você chama as pontas no ponto de espera 9908. Autorizado no localizador, objeto 6701. Ok, complete aproximação RDS, torre 1 no 86, 6701. Torre 1 no 86, completando web 6701, boa noite. Boa noite. Muito boa noite, web 6701, na sinal baixado e travado do RDS X-Ray no 0. Projeto 6701, mantém a aproximação, guardando pistão no 0 livre, cabeceira deslocada 90 metros. Ciente da cabeceira deslocada, guarda pista livre, 6701. Salvador, muito boa noite, 3520, cruzão no 43 para o 110, ciente informação Bravo, informa que perdeu o contrato com o 125. 3520, vou ir para o Diamã, para a chegada da Amã, desse mantenho 40, vigilância radar. Desce para o 040, 3520. Um taxi vai a Alpha Juliet to Gate 11. Alfa Juliet Gate 11, em Portugal, muito para cima. Livre pouso lá no 0, vento 140 graus, 202. Livre pouso, pista no 0, 6701. Total 9908 está pronto, não pode esperar. Total 9908, ali mantém no 10. Ali mantém 9908. Para 210 nós. 210 nós, 1609. Civia Alfa e Juliette para Gate 06, dando passagem ao Airbus 330 da Portugal, se esquece. Gente, após a passagem do Air Portugal, prossegue via Alfa e Juliette, Gate 06, web 6701. Total 9908, livre decolagem, vento no 30 graus, 202. Livre decolagem para o total 9908. Certo, Recife. 7-4, contato radar, autorizado via chegada a Amanda, esse mantém o nível 060. Informe a sua velocidade de cada no momento. É reduzindo para 26270, gol 1714. Forma que tentar reutilizar o R9 da pista 90. Gente, aguarde a autorização do R9, o número 3 para pouso. Reduza para 250 nós, mantendo a chegada a mão. 250, reduzindo gol 1714. Radar para sequenciamento, curva à esquerda, vou ir na proa 010, limitado pelo curso do localizador, gol 1606. Esquerda 010, limite ao curso do localizador, vai descer até o 050, gol 1606. Total 9908, decola 03, controle 119, decimal 8, uma boa noite. Positivo, contato controle 19, decimal 8, muito obrigado, bom trabalho. I520, desça para 2000 pés, ajuste 9014, reporte localizador. Ok, 2014, informar que vai manter 259 até 5 milhas externas na ajuda aí, ó, colega. 5220. Gente. Salvador, boa noite, o total 9908. 908, boa noite, suba ao 360, saída Gole, vigilante. Na Gole, ascensão 360, 9908. Vigil 050, gol 606. Mantenha o 050, aguarde para continuar descido. 606. Para o localizador, direita 070, desça para 2000 pés, ajuste 1014. Direita 070, 2014, 606. Esquerda 060, gol 1714. Isso até 4000 pés, o nome é 1714. 4000 pés, gol 1714, confirma, ajuste? Ajuste 1014. 0014, gol 1714. 3520, estabilizar o localizador, campo à vista, iniciando a redução. 250, complete final ILS, sem glide, torre 1186. No 4, reduza para 210 nós. 210 nós, igual 714. Comandor, muito boa noite, 3520. Estamos a 5 milhas externas, estabilizado no campo aberto. São 3520, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 10 nós, carteira deslocada 90 metros. É 120 com quanto, Charita? 120 com 10. Ok, livre pouso, pista 10, deslocado em 90 mais. 3, 5, 2, 0. pode desconsiderar a altitude do 368, Gol 714? Para 2.500 pés no 714.014 no ajuste, vai seguir tráfego 8 milhas à sua frente, tráfego da companhia. 202.109.974. São 31178, São Gonçalo do Curso Bravo, ajuste 104, aguarde a cota do ACO. Guardando, obrigado. É. Salvador, boa noite, Gol 606, estamos a 6 milhas do estado. Boa noite, Gol 606, mantenha a aproximação, guardando o pistão no zero livre, cabeceira deslocada a 90 metros. Gente, 606. 282, confere? 288, alterado. 1288, obrigado, bom trabalho. São 3178, para VCO, nível 330 autorizado, DCT, decola da pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jambo, e após direto VCO, controle 119 decimal 8, aciona 5412, são 3178. 330 para Salvador, para Marcelo, Puca, nível 330, via Tira, decola da 110, curva à esquerda, Puca, Jambo. Controle 119, decimal 8 e o transponder 5412. 3178. 3178, correto, chame pronto para o Chimex Ramirez. Reportará. Torre! Salvador, boa noite, Gol 714. Boa noite, Gol 714, mantenha aproximação, é o número 2 para Pouso, aguarde pistão 20 litros, cabeceira deslocada a 90 metros. Guardado, Gol 714. São 3520, Solons 11, livrando a direita, táxi via Alfa Índia, gate 02. Afirmativo, via Alfa Índia para o 02, tá? 3520. Fulano 606, vento do 30 graus 089, livre pouso, pistão 20. Livre pouso no 0, igual 606. 643, está cruzando 170. Salvador, gol 643. Controle 19-8. O 643 cruza 60. O 643 deixa via 2000, chegada bom, ajuste no 0-4. 2000, bom, 1014. Vamos ver, 06, solo aos 1-3, virando à direita, táxi via Alfa e Juliette, gate 08. Afirmativo, virando à direita, Alfa e Juliette pro 08. No 7 no 4, livre pouso no 0, vento no 20 graus, no 0 2. Autorizado, pouso que está no 0, gol, no 7 no 4.